com o padre Ademar Oliveira Lins, o padre, ele é lá da paróquia Nossa Senhora da Luz, na Vila Sei, também coordenador diocesano da ação evangelizadora da diocese aqui de Foz do Iguaçu. Boa tarde, padre. Pois não, boa tarde, Cristina, tudo bem? Boa tarde aos rádio ouvintes. Tudo bem, padre, que satisfação conversar com o senhor. Pois padre, vocês já estão se mobilizando com relação à campanha da fraternidade agora de 2014. Esse ano o tema ele é bem contundente, um tema que vem mobilizando muito a sociedade aqui no Brasil, que é o tráfico de pessoas, não é isso? Pois não, tráfico e o escravo humano, né? Exatamente. Então a CNBB, após deliberado no ano passado, né, dado os últimos eventos, as consultas, né, que o Brasil está aí na rota, né, de questão do tráfico humano e trabalho escravo também, né, e sobretudo a questão do tráfico humano de crianças, de mulheres, né, e de jovens, para o trabalho escravo e também para o contrabando de órgãos, né. Então a campanha é lançada esse ano, vai ser aberta na quarta-feira de cinza. E a preocupação é realmente identificar as práticas do tráfico humano em suas várias formas, né? E denunciá-lo como violação da dignidade e liberdade humana, né? Mobilizando os cristãos, a sociedade brasileira, para erradicar esse mal, resgate da vida dos filhos e filhas de Deus. O tema é a fraternidade do tráfico humano e o lema é para a liberdade que Cristo nos libertou, tendo presente o texto de São Paulo, Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, né? E o objetivo geral dessa campanha, dentro do que a CNBB se propõe, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, seria, primeiro passo, identificar essas causas, as causas e a modalidade do tráfico humano e o rosto dos que sofrem com essa exploração. O segundo passo, o objetivo geral, seria denunciar as estruturas e situações causadoras do tráfico humano. Depois, reivindicar dos poderes públicos, políticos e meio para a reinserção, uma vez que o Brasil assinou o Tratado de Palermo, né, o Protocolo de Palermo, que em 2002, 2006, foi o grande ponte que alavancou essa questão, com mais de 70% e pouco de casos de tráfico humano para a exploração sexual e também para a venda de órgãos humanos, né? Depois, promover a ação de prevenção e de resgate da cidadania das pessoas em situação de tráfico. Suscitar, à luz da palavra de Deus, a conversão de conduz, o empenho, a transformação dessa realidade, né, que sufoca ou então explora a pessoa humana. Depois, tendo presente, né, que Jesus morre para salvar o homem. Então, celebrar o mistério da morte e ressurreição de Jesus, sensibilizando a solidariedade e o cuidado com as vítimas desse mal. Então, vemos que o Brasil aí está na rota, né, com mais de 289 casos nesses últimos tempos aí de tráfico humano para exploração sexual, sobretudo de jovens, né, que vai dos 14 aos 35 anos, grande parte de mulheres, né, mulheres, jovem e criança. Então, é uma grande preocupação. Então, a preocupação não é um tema polêmico, é um tema difícil de trabalhar, mas já tivemos aí no final do ano com o padre Ari de Brasília, que foi um dos que elaborou o segundo simpósio, seminário nacional sobre o tráfico humano, então um grande debate nacional aí em torno disso. E estamos aí, então, já foi feito um trabalho nas paróquias, né, no final do ano com o padre Ali de Brasília. Nesse ano já foi distribuído material, o texto base, o manual, os temas da campanha, da fraternidade já para as paróquias se articulando. E no dia, na quarta-feira de cinza, deve ter, o Papa Francisco deve também fazer um pronunciamento, né, assim, da abertura da campanha, juntamente com o presidente e secretário da CNBB Nacional do Brasil. A gente, inclusive, padre, na semana passada, a gente teve uma situação aqui de um ônibus de paraguaios que foi abordado na polícia rodoviária aqui, com claros indícios de que essas pessoas estavam sendo cooptadas para fazer trabalho escravo em São Paulo, nas fábricas de roupas, para trabalhar no setor de costura lá em São Paulo, nas mesmas condições que a gente costuma verificar com os colombianos, bolivianos, né, que São Paulo está cheio desse pessoal, e com indícios claros, né, embora eles falaram, não, estavam passeando e tal, mas ali a polícia não teve dúvida, mandou essa essas pessoas de volta. O certo, o correto a se fazer, padre? Não seria o caso de depois investigar, dar um acompanhamento, que do mesmo jeito que ele saiu, que o ônibus foi interceptado, uhum, essas pessoas podem, eles podem achar uma outra maneira de levar essas pessoas para lá, e né? E o grande problema que a gente vê nessa questão, nos levantamentos, nas pesquisas, mesmo com os dados da Polícia Federal a respeito disso, a gente percebe que a grande raiz, a grande árvore da questão do tráfico humano está a pobreza, né? Certo. A base é a pobreza, um caso da pobreza. E o duro que os aliciadores, ou então chamados como gatos, né, uhum, os que vão atrás desse pessoal, eles vêm com promessas ilusórias, né, de sucesso, de salário alto, de coisa e tal. Só que o duro constatado, sobretudo os padres escalabrianos que trabalham bastante nessa área, os padres carlistas, então o que eles fazem? Eles levam esse pessoal e o Brasil, infelizmente, como aqui nós estamos na Tríplice Fronteira, aqui o Brasil é a grande rota, né? Tanto para a América Latina, como também da América Latina para aqui o grande centro, que é São Paulo, Rio, né? E essas pessoas são levadas e depois chegam lá, promete. A primeira coisa que eles fazem é tomar os documentos, a identidade, e a pessoa não tem como. Depois, uma pessoa sem documento não tem como reagir, né? E o duro que o trabalho que eles levam, promete, vão. Nós sabemos aí da questão dos bolivianos em São Paulo, nas grandes indústrias da costura, da manufatura, que são levados e trancafiados, às vezes, em ambientes insalubres, né? Então, a preocupação da igreja e da sociedade como tal, juntamente com a Secretaria dos Direitos Humanos, é trabalhar para ver, resgatar e perceber. Agora, a grande dificuldade é que muitos nem denunciam, né? Porque a situação de pobreza é tal que ele acha que que se denunciar vai complicar mais a situação. Mas é preciso, então, o primeiro passo é identificar, denunciar, reivindicar, promover, suscitar e buscar realmente ver que há muitas aqui na região nossa, há muitos outros tipos de trabalho escravo que é feito também. Eu lembro quando o padre Ari esteve aqui nos dando curso, numa das áreas aqui, nós temos três áreas pastorais, aí a pessoa falou assim, então percebi por que em tal lugar está acontecendo isso. Então a gente percebe que às vezes a gente acha que é só lá longe, né? Mas que perto de nós também existe. Nós temos aqui a questão dos paraguaios, dos bolivianos, né? E também dos haitianos, que às vezes estão sendo conduzidos também, promete, e depois, na realidade, se torna um escravo e uma exploração, às vezes, até subhumana, né? E o que o senhor falou que é interessante também, padre, eu achei muito interessante mesmo, é essa reivindicação da reinserção dessas pessoas, isso, né, tanto na sociedade como no mercado de trabalho, porque não adianta simplesmente resgatar essas pessoas dessa situação e depois largar numa situação que ela não consegue sobreviver, porque elas vão, como o senhor falou, atrás de dinheiro, atrás de sobrevivência. Sim, né, de subsistência. Aqui é importante saber que a campanha também propõe isso, né, de além de identificar, de denunciar, reivindicar, é promover, quer dizer, fazer ação que a gente possa reinserir essas pessoas de novo num campo de trabalho. Nesse aspecto, os padres carlistas têm um trabalho interessante, porque eles trabalham com a mobilidade humana, né, com essa questão das pessoas que vão e vai, de acompanhá-los e também de orientá-los para que busque, né, tem trabalho, né, agora precisa acompanhar para que a pessoa possa, então, não voltar a reincidir, porque às vezes as pessoas vêm com outras promessas, né, e acabam levando outras pessoas também, né. Agora, o que mais assusta a gente, nos últimos dados, né, tem o texto base da campanha, você pode acessar no site da CNBB, você vê o grande problema também de crianças, né, e para a questão do transplante de órgãos humanos, né, muitas crianças desaparecem e são mortas, né. Então, também, é a grande incidência é jovens, mulheres, né, e crianças que são, digamos, traficadas, não só para o trabalho escravo, mas também para a exploração de transplante de órgãos, né? Padre, vocês estão programando tem alguma programação especial aqui em Foz do Iguaçu, depois do lançamento da campanha, então, da fraternidade? A partir do lançamento da campanha, né, todas as paróquias estão orientadas a receber o material para fazer uma grande campanha de divulgação através dos grupos de família, os grupos de reflexões, o tema da campanha da fraternidade, as reflexões, e depois eu trabalho também junto com as secretarias de ação social, com as secretarias aí que trabalha com o pessoal que tem necessidades específicas, né, para que haja uma continuidade durante todo o ano, né? Depois se vai na campanha da fraternidade, depois na campanha missionária, na campanha vocacional, até o final do ano, sempre tendo presente, né, essa preocupação do tráfico, da exploração do trabalho humano, né? Tá certo então, padre, eu sei que o senhor tem uma missa, né, logo mais às 3 horas, não quero mais tomar o seu tempo, mas de qualquer maneira eu agradeço muito a sua participação e vamos fazer votos que essa campanha da fraternidade realmente traga luz, né, soluções para essa situação tão delicada aqui no Brasil, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, que é, que mobiliza tanto a sociedade. Todo o continente aí, né? É. A gente fica à disposição de vocês também, mais aí a seguinte, mais para frente, né, podemos... uma outra entrevista com outros dados, com outras, alguns dados estatísticos interessantes para ser divulgado também na comunidade, né? E como a rádio tem um alcance grande, é importante que a gente também, eu vou ver se consigo fazer chegar às vossas mãos o texto base, para a campanha, tá? E os projetos que a campanha tem para continuidade depois, né? A gente vai ficar aguardando então, padre. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E que o senhor consiga chegar. Boa semana, tá? Obrigada para o senhor também. Boa missa aí, padre. Obrigado, um abraço. Conversei então com o padre Ademar Oliveira Lins. O padre, ele é lá da paróquia Nossa Senhora da Luz, na Vila Sei, também coordenador diocesano da ação evangelizadora da Diocese aqui de Foz do Iguaçu, falando sobre o tema da campanha da fraternidade de 2014, que é fraternidade e tráfico de pessoas, com o lema É para a Liberdade que Cristo nos libertou. Agora 2:53, temperatura aqui em Foz do Iguaçu, termômetro chegando já aos 35 graus, com a umidade relativa do ar em 36.